Não é normal perder a confiança em si mesmo em função das atitudes dos professores. Não é normal ficar fazendo trabalho durante os feriados sem poder voltar para casa e rever a família. Não é normal beber mais café do que água. Não é normal desenvolver insônia por causa da faculdade. Não é normal pensar todos os dias em desistir do curso dos seus sonhos. Não é normal que a faculdade se torne um gatilho para a ansiedade. Não é normal se sentir menos competente que os outros por causa de uma nota. Não é normal não ter vontade de ir para a faculdade. Não é normal continuar na faculdade para não gerar decepção para os outros. Não é normal chorar de alívio quando um professor diz muito bem. Não é normal ouvir que o que você está sentindo é frescura. A hashtag Não É Normal é uma campanha iniciada pelos alunos da Universidade Federal de Viçosa, e esses são relatos encontrados nas páginas da Frente Universitária de Saúde Mental e na página Não É Normal. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Nesse episódio, eu conversei com o Alan Moore, psicólogo do NUAP, sobre saúde mental. Por que é importante cuidar da saúde mental? Como o ambiente da universidade afeta alunos, professores, servidores e todo mundo que faz parte dela? O que a UTFPR tem feito a respeito desse assunto? E o que poderia fazer melhor? O que um amigo poderia fazer para ajudar alguém numa situação difícil? E ainda, o que não deveria fazer? Mas a gente não quer que você participe só como ouvinte. Quando terminar o podcast, a gente quer continuar essa conversa com você para falar sobre o que acontece na universidade e não deveria ser considerado normal. Você pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, por e-mail, pode mandar texto no WhatsApp, pode mandar áudio no WhatsApp, canal que não falta para você falar com a gente. E no próximo episódio a gente vai reproduzir essas mensagens. E quem quiser é só pedir que a gente não divulgue o nome. E se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos. Para ouvir o Polifonia, não precisa fazer parte da UTFPR, não precisa nem fazer parte de alguma universidade. Se quiser, também não precisa compartilhar no Facebook, pode ser só no boca a boca. O importante é que a mensagem seja espalhada. O último recado que eu tenho para dar é que o Polifonia já está disponível no Google Podcasts, que é um aplicativo para Android que você baixa, assina nosso feed e recebe os episódios toda semana sem ter que precisar entrar no site para baixar. E a gente vai deixar um link no post para quem quiser. Além disso, a gente também está trabalhando para disponibilizar o Polifonia no iTunes. Até agora a gente não conseguiu, mas espero que na próxima semana já esteja disponível. Por enquanto é isso, fiquem com o programa e espero que vocês gostem. Hoje eu tô aqui com o Alan Moore, que é psicólogo do NUAP. Ele tem formação em psicologia e doutorado em filosofia. E a gente vai falar um pouco sobre saúde mental. Tudo bem com você, Alan? Tudo bem, Renan. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço a sua disponibilidade para aceitar aqui falar com a gente. E a gente poderia começar falando sobre por que é importante ter cuidado com a saúde mental e por que não seria só uma questão de frescura ou de falta de esforço. Bom, acho que primeiro a gente precisa desmistificar a questão da saúde mental, né? Então, saúde mental, ela fala, no final das contas, da nossa própria existência, da nossa maneira de se colocar no mundo e daquilo que eu consigo fazer com o que me foi dado, né? Então, ter ou não ter saúde mental não se trata, como você disse, de um esforço, porque não necessariamente a minha posição ou o meu sofrimento, as minhas questões frente ao mundo são conscientes, né? Então, normalmente eu não tenho acesso racional ou consciente àquilo ou àquelas questões que me fazem sofrer, né? Ele é de outra ordem. Então, não basta apenas eu tentar levantar da cama, ou eu dizer para alguém, levanta dessa cama, ou para de chorar, ou vamos ser feliz, porque enfim, tá só lá fora, né? É de outra ordem esse sofrimento. E a saúde mental fala justamente de um sofrimento que é inerente ao ser humano, que está com ele desde o princípio, no sentido de que quando ele se entende homem, e mais, quando ele se entende mortal, quando ele se entende não perfeito, não completo, vem junto, né, de arrasto ou de presente, todas as angústias e as lamúrias da vida, né? Então, saúde mental se trata disso, se trata de você poder reconhecer a sua não completude, as suas faltas, aquilo que você gostaria de ser e não é, gostaria de ter e não tem, porque de fato nós não podemos ser e não podemos ter tudo, né? Então todas essas questões concernem ao ser, né, a subjetividade de cada um, e nos dá mais ou menos sofrimento. Então é disso que se trata quando a gente fala de saúde mental, né? Muito embora a gente tenha junto disso todas as questões orgânicas, né? Então, neurotransmissor X ou Y, mais ou menos, né? E isso a gente consegue trabalhar com a ajuda das terapias medicamentosas, com a medicina, a psiquiatria, né? Mas tem outro lado disso, que é desse sofrimento humano, né? Que não se trata com medicação, né? Sofrimento humano não é medicado, você não consegue medicar o sofrimento. Você pode até, com medicação, deixar uma pessoa bem abobada, vamos chamar assim, né? Que ela não consegue mais pensar no próprio sofrimento. Mas na hora que você tira a medicação, o sofrimento retorna, né? Então, o sofrimento humano, ele não é medicado. A dor de existir, ela não é medicada, né? E existência, como vão dizer alguns filósofos, está muito ligada à ideia de sofrimento, porque justamente nos aponta para uma vida que não tem sentido a priori, por questões existenciais e caóticas, né, da nossa vida, da nossa história, da nossa cultura, e que a gente, enquanto ser humano, tem que lidar com isso, né? E esse lidar com isso, muitas vezes, é muito complicado, é muito sofrido, né? E aí a gente tem todos os quadros, né, de, vamos chamar aqui, de transtornos mentais, né? Então, não adianta você pedir para um depressivo sair da cama ou para alguém que tem fobia social ir num teatro, né? Isso não funciona tão bem assim. Num outro aspecto também que a gente precisa pensar quando a gente trabalha a ideia de saúde mental é o pressuposto de que nós teríamos algo de uma dita normalidade, né? Então, que existiria um nível normal ou uma curva normal quando se trata de saúde mental, né? E já que a gente entende que a saúde mental está relacionada com o sofrimento humano, com o sofrimento inerente à vida e com a dor de existir, se torna ilógico a gente pensar numa normalidade para a saúde mental, porque a dor de existência, ela é individual, ela é exclusivamente de cada sujeito. Cada sujeito recebe ou se entende no mundo a partir de determinadas maneiras, a partir da sua história, da sua cultura, da sua família, da sociedade onde está incluído ou não, e isso faz com que esse sujeito seja único, né? Então, você pressupor que nós, enquanto humanos, sofrêssemos da mesma maneira, né, mais ou menos que seja, mas que o sofrimento fosse igual, e por isso pensar numa curva normal, para mim parece um tanto ilógico, né? Então, a ideia de normalidade precisa ser repensada, né? Alguns autores vão dizer que normal é a capacidade de cada um em fazer com que a sua existência, seja ela sofrida ou não, patológica ou não, sadia ou não, mas que essa existência se torne norma de vida, né? Então eu posso ter um transtorno mental e mesmo assim acolher ele, reconhecer ele como meu e viver apesar dele, né? Ou seja, eu posso viver normalmente mesmo tendo um diagnóstico de transtorno mental, né? Então, a normalidade, vamos pensar assim, tecnicamente, ela não faz tanto sentido, né, como quando se coloca assim, né, numa curva normal, a ideia de uma curva normal, ou de que nós poderíamos ter uma certa estabilidade, né? A normalidade aqui também vai muito como estabilidade, né? Então, aí a gente já entra num outro aspecto que é a questão de preconceito, né? Eu só posso ter preconceito porque eu entendo que uma pessoa deveria ser de uma determinada maneira, né? Então, eu tenho um conceito prévio de que a pessoa deveria ser assim ou assada, né? E quem não é, então ele está fora disso, está fora da normalidade, e aí eu posso, de uma certa maneira, excluir, né? E quando eu começo a entender que a normalidade não faz sentido, quando se pensa em saúde mental, né, outra coisa que começa a entrar em questão também é o preconceito. E ainda mais, né, se a gente for ampliar ainda essa discussão de normalidade e pensar que a questão de saúde mental se trata de um sofrimento, né, ou seja... Saúde mental é uma capacidade de lidar ou não com o sofrimento. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que todo mundo é doente, todos nós somos doentes, né? Ou todos nós temos a nossa cota de doença mental, né? O doente mental, aquele com transtorno mental, que antes era internado, hoje tem aí seus cuidados médicos, psicológicos, etc., são aqueles que talvez... acabem demonstrando um pouco mais ou exacerbando um pouco mais a sua capacidade ou incapacidade de lidar com esse sofrimento, né? Enquanto os outros, ditos normais, são na verdade aqueles que fingem um pouco melhor, né? Porque no fundo e internamente a ebulição, né, me parece a mesma, né? Então quando a gente... escuta, né, pacientes ou alunos, enfim, que traz essas questões, né, a gente vê que é só uma questão de quantidade. Aquele que está internado, vamos dizer assim, é porque talvez esteja sofrendo um pouco mais ou esteja conseguindo demonstrar um pouco mais desse sofrimento, né, em sintomas, do que esse outro que está conseguindo fingir um pouco melhor ou se controlar um pouco melhor, né? Porque se a gente parte do pressuposto que o homem é justamente esse que nasce desamparado, né, e precisa de um amparo, inclusive para sobreviver, né, nos seus primeiros meses, se não primeiros anos de vida, né, esse desamparo ele é inerente a todo ser humano. E à frente a esse desamparo, que antes eu chamei de falta, né, de incompletude, imperfeição, é frente a isso... que eu respondo com sofrimento, né? Porque a todo momento eu me sinto desamparado, né? Uma outra coisa que a gente pode pensar também é assim, nós nascemos rodeados de gente, né? Seja em parto normal, cesárea, em casa, na floresta, enfim. Mas nós sempre... vivemos e morremos sozinhos. O que não quer dizer que a gente precise passar a vida solitariamente, né? Eu posso ter outros comigo, posso conviver com muitos, mas nós estamos sempre sozinhos quando se trata da necessidade de lidar e de responder a esse sofrimento e esse desamparo que é próprio de todo ser humano. Como o ambiente da universidade pode afetar a saúde mental tanto dos alunos quanto dos professores? Bom, se a gente pensar que a universidade é uma instituição e a gente pode pensar essa instituição como um ser vivo, né? Ela também tem a sua cota de saúde mental ou de doença mental, né? E os atores que fazem parte dela, né? E aí ator, a gente pode pensar enquanto todo mundo que vive essa instituição, né? Alunos, professores, terceirizados, comunidade externa, os técnicos administrativos, os diretores, enfim, eles também se organizam a partir dessa saúde ou dessa doença da instituição, né? E a instituição acadêmica, ela tem uma característica que é uma cobrança necessária por conta daquilo que ela precisa produzir, mas que, ao mesmo tempo, se torna muito esmagadora, às vezes, né? E eu acho que essa cobrança esmagadora, vamos chamar assim, ela propicia a doença, né? Propicia a doença no sentido de que eu tenho atores que não necessariamente estão em condição, aptos ou desejosos de produzir ou reproduzir aquilo que ela exige, né? O que não quer dizer que eles não devessem estar aqui, né? Muito pelo contrário. Talvez isso mostre pra gente que a exigência esmagadora da universidade poderia ser repensada, né? Flexibilizada, reestruturada, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que a instituição, ela tem a capacidade de fazer doentes, sim, né? Quando ela, por uma exigência outra, qualquer, acaba desrespeitando os sujeitos que fazem parte dela, né? Então, existem memes, inúmeros memes no Facebook, na internet, enfim, ou nas redes sociais. Eu me lembro de um em específico, que são vários fios de luz, né? E uma pirâmide de pombos, né? Então, lá em cima tem um único pombo escrito professor titular. Embaixo tem dois ou três pombos, né, professores assistentes, e eles estão defecados pelo pombo de cima. E embaixo, professor substituto, né, mais quatro ou cinco pombos defecados pelos de cima, e lá embaixo o aluno, né. Então a gente percebe por esses chistes ou por essas piadas, né, que circulam no meio, que tem uma verdade por trás disso, né. E é uma verdade que diz, bom, todos são pressionados, mas, é como diz a cultura, né? A corda sempre estoura no lado do mais fraco, né? Então, o mais fraco vai sempre sofrer mais, a pressão é sempre maior, né? Então, a gente acaba vendo nos alunos o resultado disso, né? Obviamente, a gente vê isso em professores também, né? Então, essa pressão, essa cobrança que muitas vezes é sem mesura, né? sem um cálculo adequado, isso se torna muito insuportável, né? E sem poder escutar esses sujeitos que às vezes estão esgotados, cansados, trazem outras questões de fora, né? Então tudo isso vai somando e chega-se no momento em que transborda, né? E esse transbordar que a gente pode relacionar com aquilo que eu estava falando antes, de que, bom, algumas pessoas vão acabar demonstrando isso, né, e vão ser os diagnosticados, vamos chamar assim, né, aquele que essa dificuldade, esse sofrimento transbordou. E o que a universidade pode fazer para tentar trabalhar com esse assunto da saúde mental? Bom, acho que tem várias ações que ela pode tomar e que, de uma certa maneira, tem tomado, né? Então, tem a Semana de Saco Cheio que ela instalou faz pouco tempo. Nessa semana, né? Na última Semana de Saco Cheio, a gente teve uma palestra sobre suicídio acadêmico para os professores. Então, também uma maneira de trabalhar com os professores, né? Isso que acaba, o que a gente chamou na época de bullying vertical, né? Ou seja, essa pressão que o professor faz e acaba sendo recebida de uma maneira ruim pelo aluno. Tem a instalação, há pouco tempo, da Comissão Central de Promoção de Saúde Mental e Qualidade de Vida, né? Que é uma comissão que pressupõe trabalhar essas questões a nível de reitoria. Junto dela, logo serão instaladas as comissões locais, né, de campus, as comissões de campus de saúde mental e qualidade de vida, que tem por objetivo, enfim, trabalhar ações e caminhos e propostas, né, de saúde mental que hoje acabam sendo pontuais em determinados lugares, em determinados departamentos, né, ações que acabam sendo espalhadas dentro do campus. A ideia dessa comissão é que ela possa coordenar tudo isso, né? Então a gente tem um grupo lá da Educação Física com a professora Adriana, que trabalha bastante e há bastante tempo a saúde mental. A gente tem o 5 com a Ilka, que trabalha também saúde mental. A Maria Sara, lá do programa de pós-graduação, que ela lá do Daeso trabalha isso também. Então a gente tem ações, né, dentro da própria universidade, que trabalha e que faz pela saúde mental, né? Então acho que a universidade tem feito. Poderia fazer mais? Talvez, né? Mas ela tem feito, o que já nos mostra uma preocupação dela, né? Mas também tem um outro aspecto, que é acreditar que qualquer ou quaisquer ações, e um número, enfim, X de ações, preveniriam problemas ou questões, tentativas de suicídio, surtos, enfim. Também é irreal, né? Eu acho que a prevenção, ela é válida, ela existe, ela é importante, ela é efetiva, mas eu não sei se em algum momento ela poderia abarcar tudo e todos, né? Acho que ainda teríamos problemas, mesmo se a universidade tivesse um trabalho gigantesco de prevenção de saúde mental, né? Então, eu acho que tem muito a melhorar, muita coisa pode ser feita, né? Falando-se de prevenção e saúde mental, muita coisa que ainda não é feita, poderia ser trabalhado, mas isso também tem o seu limite, né? O limite é justamente aquilo que o sujeito que era ou que deveria ser foco dessa prevenção precisa aceitar isso, né? Quando a gente trabalha com saúde mental, enfim, a gente entende que o usuário, vamos chamar assim, desse serviço, ele precisa aceitar isso, né? Ele precisa participar ativamente disso, né? Não dá para eu simplesmente tirar o cara da cama e dizer: olha, agora você vai fazer conosco uma reflexão sobre depressão. Eu preciso fazer um trabalho anterior, que é tentar instalar nessa pessoa algo de um desejo por melhorar, né? E esse é um ponto mais difícil, eu diria, né? Porque depois que já está instalado, né, de fato, um desejo autêntico de melhora, de saída dessa sintomatologia toda, etc, etc, aí a pessoa engaja, né, e se engaja nos trabalhos, nas prevenções, etc, né? Então a gente tem vários passos e vários caminhos para essa prevenção. E o que os amigos e a família podem fazer para tentar ajudar essa pessoa que está passando por algum mal? Eu, por exemplo, quando eu tenho algum amigo que tá meio mal, eu geralmente levo pro bar, mas será que isso é a melhor solução? O bar pode ser uma solução, mas ele pode ser um grande complicador também, né? Se eu usar o bar, a bebida ou ou outras drogas, enfim, como muleta, né? E num primeiro momento pode fazer um efeito, enfim, qualquer, adequado que seja, mas ele pode se tornar um abuso e uma dependência, né, enquanto muleta. Mas, por exemplo, eu posso ter isso também em outros níveis, né? Por exemplo, eu posso usar um amigo como muleta, né? E às vezes esse amigo não está preparado para isso. Então, quando alguém me pergunta o que eu posso fazer enquanto amigo, precisa primeiro pensar o que, que você, enquanto amigo, está disposto a suportar, né? Porque muitas vezes a pessoa que está passando por esses sofrimentos, enfim, ela vai usar dessa brecha, desse colega, para poder de fato falar das suas angústias, das suas questões, etc. E muitas vezes quem escuta não está preparado para isso, né? Então você acaba abrindo a possibilidade desse amigo entrar num sofrimento também, né? Ou por não dar conta das questões, ou por não dar conta de ajudar a pessoa, enfim. Então é preciso tomar muito cuidado, e a primeira coisa que precisa se pensar é: você, enquanto amigo, está apto ou disposto a escutar um sofrimento que muitas vezes pode ser extremo, né? Então, eu acho que tem essa questão. E se a resposta for, não, beleza, eu topo, né, vamos nessa, vamos ver o que dá, eu acho que só o fato de você poder estar ali para o outro, dizendo que o sofrimento do outro tem importância e tem valor, já é um bom caminho, sabe? E em muitos casos, eu acho que isso pode ser, inclusive pode resolver, né, pode resolver algumas questões. Eu não acho que toda a questão de sofrimento, toda a questão de, vamos dizer assim, de doença mental, com todas as aspas possíveis, precise ir para terapia, para o psicólogo, para o médico, enfim. Às vezes um bom amigo, umas duas ou três choradas, né, uma ida no cinema, uma ida no bar, às vezes, resolve, apazigua pelo menos, né? Talvez não resolva o sofrimento existencial, etc., mas apazigua aquele momento, né? Mas é importante também que esse amigo possa reconhecer o seu limite, né? E quando aquilo que o outro está trazendo está indo para além do que é capaz dele trabalhar, né? Ou dele proporcionar. E aí, nesse momento, um encaminhamento é necessário e é importante, né? E como você já é alguém que foi escolhido para uma escuta, né, por ser um amigo, por ter dito que o sofrimento dele tem valor e tal, o encaminhamento fica um pouco mais fácil, né, a aceitação desse encaminhamento mais fácil, né. É diferente de simplesmente você mandar o cara levantar e fazer alguma coisa, né. Você já é alguém que está ali, que já é importante dentro dessa problemática, né. Então acho que sim, os amigos podem ajudar, e eles podem ajudar inclusive a reconhecer os próprios limites e encaminhar, né? Como os professores também, os professores têm um papel importante nesse caso, né? Os alunos, quando eles trazem algumas questões, normalmente ele passa por um professor primeiro, porque é aquele que ele conhece, é aquele que tem uma certa posição de saber dentro da universidade, é alguém a quem ele admira. Então, normalmente, os professores são o primeiro lugar, o primeiro espaço que o aluno vai procurar, né? E aí é a mesma questão, né? O professor pode ir até um certo momento, né? Se ele topar, se ele suportar isso, em alguns casos vai ser suficiente, em outros casos o professor precisa reconhecer que, bom, agora é hora de eu encaminhar, né? Eu preciso fazer isso pelo meu bem, pelo bem da minha saúde mental e pelo bem da saúde mental desse aluno. E você pode falar o que não se deve fazer quando você tem algum amigo, algum parente que tá passando por algum mal? Eu acho que a primeira coisa é não menosprezar esse sofrimento, esse mal, né? Eu acho que valorizar isso, né? que talvez seja mais difícil, porque não é o nosso, né? Então, eu não consigo entender o mal ou o sofrimento do outro, né? A ideia de empatia é bem questionável nesse sentido, né? Ah, se colocar no lugar do outro, você nunca vai se colocar no lugar do outro, porque o lugar é do outro, né? Você pode talvez até tentar imaginar esse sofrimento, mas o sofrimento, de fato, ele é do outro, né? A dor é sempre única e é sempre subjetiva, né? O que dói em mim pode para você ser nada. Então, acho que a primeira coisa é não menosprezar, é poder, de fato, se colocar como alguém que, apesar de não saber o que o outro está sentindo e o que o outro está vivendo, colocar a importância do sofrimento do outro, né? Eu acho que isso faz um laço bacana, né? Isso faz um laço importante. Então, não menosprezar, não desvalorizar o sofrimento do outro, né? E não acreditar que aquilo que a gente falou no início, que é falta de vergonha, falta de vontade, falta de caráter, enfim, né? Tá para além disso, né? É algo que muito provavelmente o outro não tá conseguindo controlar, não tem nem ideia de como fazer isso, né? Não adianta você dizer para ele o que ele deve fazer ou não, porque não vai funcionar também. Então, acho que o que não fazer, acho que a gente pode resumir nisso, né? Não menosprezar e não desvalorizar o sofrimento do outro, né? É um sofrimento que é válido e que precisa ser escutado, né? Acho que isso seria bem importante. E como a gente pode identificar esses sintomas em alguém com quem a gente se preocupa, ou às vezes até na gente mesmo? Bom, acho que a ideia de sintoma é bem amplo, né? Acho que tanto uma tristeza profunda quanto uma alegria exacerbada pode ser sintoma de alguma coisa, né? Então, é complicado da gente criar um manualzinho, né? Mas acho que o mais importante, talvez, seja prestar atenção nas mudanças, sabe? Porque as mudanças alertam para algo novo, algo que está acontecendo e que não estava antes, né? É bem, bem básico nesse sentido. Mas isso pode, né? Não necessariamente é, mas isso pode remeter a um sofrimento que está começando a sair do controle, vamos dizer assim, né? Então, o início de uma tristeza muito forte que não passa, ou mesmo uma alegria exacerbada que pode estar camuflando uma tristeza, uma mania por trás. Então, acho que reconhecer essas mudanças, né, é importante. Claro, tem muitas mudanças que são extremamente saudáveis, né? Então, a gente não pode ficar olhando aí todo mundo que tá mudando como algo ruim, né? Mas a mudança é interessante ser pensada. Bom, se é uma mudança para bem, se está fazendo bem pro sujeito, né? Ótimo, né? Continue a mudar. Mas se isso vem aí num lugar, né? Ou no lugar de algo que está sendo camuflado, ou que está trazendo um certo sofrimento, né? Aí pode ser um alerta, né? Pode ser que passe logo, o próprio sujeito pode dar conta disso, né? Ou não, né? E se não passa, se isso se estende, o alerta aumenta. Você pode falar um pouco sobre como funciona o atendimento psicológico no app? Sim. No app a gente tem trabalhado o atendimento a partir de plantões, né? Então nós temos lá no nosso edital e via Facebook, no site também, os horários de plantão, né? Onde o aluno pode se sentir à vontade de chegar lá, né? Pedir para ser atendido e conversar, e falar, e trazer as suas questões, né? Seja por questões acadêmicas, questões pessoais, familiares, financeiras, enfim. A ideia é oferecer um espaço para o aluno onde o seu sofrimento vai ser escutado, valorizado e possibilitar pensar essas questões, né? Pensar, poder refletir, questionar, talvez até mudar em alguns casos, mas é justamente para que o aluno possa ter um espaço para falar dessas questões, né? Ao mesmo tempo, outras ações que a gente acaba fazendo, né, que é auxiliar os professores, as coordenações de curso, né, quando são questões com turmas, enfim. Mas, né, pensando nessa problemática do atendimento, saúde mental, enfim, são os plantões, né? E aí, realmente é só chegar, ver o horário e pedir para ser atendido. Eu tinha pedido para você dar uma dica cultural para o ouvinte e depois de terminar de ouvir o podcast continuar pensando nesse assunto. Qual você preparou para a gente? Bom, eu pensei em algumas, né? Umas um pouco mais tranquilas, outras um pouco mais aprofundadas, mas a primeira que me veio à mente é um filme nacional, né, de 2015, que se chama Nise, o Coração da Loucura. A Nise da Silveira foi uma psiquiatra, né, que trabalhou muito tempo com hospitais psiquiátricos, trabalhou com pacientes graves, né, muitos pacientes psicóticos, né, e trabalhou com arte. Então ela tem, inclusive alguns museus trazem as produções desses pacientes, né, são assim interessantíssimas, né. Há algum tempo, talvez uns 2-3 anos, se não estou enganado, esses trabalhos estiveram expostos no MOM, no Museu Oscar Niemeyer, né. Então quem viu, né, gostou muito, e quem ainda não viu, tiver a oportunidade, vale muito a pena. E aí o filme fala disso, né. Outra dica que eu pensei, que é bem, bem interessante, mas é um pouco mais aprofundado, né? Para pensar que são questões existenciais, do sofrimento, do sentido da vida, né? É uma série, se eu não me engano, é da Netflix, né? Não sei se posso falar nomes aqui, mas já tô falando. Se chama Rick e Morty, né? É um desenho, né? Bem escrachado, bem estilo escrachadão, assim. E que, no final das contas, o resumo dos episódios é: a vida não tem sentido. Né? E a vida não tem sentido, então a gente precisa construir um sentido próprio para ela. Né? Enfim, acho que fala um pouco disso tudo que a gente estava falando aqui. Okay. Eu acho que é isso, então. Você gostaria de dar mais algum recado? Bom, primeiro agradecer de novo o convite, essa oportunidade, né, e colocar, né, deixar no app também à disposição, né, para conversarmos, para os alunos possam nos procurar, né, na medida do possível. Quem tiver interesse em iniciar terapia, análise, enfim, a gente também pode pensar esse processo de encaminhar, né, enfim, para fora da universidade. Então fiquem bem à vontade de nos procurar, né? E lembrar que não é vergonha nenhuma a depressão ou o pânico, né? São questões exclusivamente humanas, né? E é meio complicado você pensar em ter vergonha de algo que é tão inerente ao ser humano, né? Então, que a gente possa ser um pouco menos normal, para justamente poder ser um pouco mais autêntico conosco mesmo. E é isso, e que a gente possa valorizar também o nosso sofrimento. Não só os nossos ganhos, não só as nossas conquistas, os nossos títulos, mas que o nosso sofrimento também possa ter valor e possa ter lugar na nossa vida. Eu que agradeço, então, seu tempo para falar aqui com a gente. E é isso. É isso, obrigado. Para a gente continuar essa conversa depois do fim do podcast, eu deixei linkados alguns textos e alguns vídeos no post desse episódio no site do Polifonia. Então deem uma conferida lá depois. E se você quiser compartilhar com a gente alguma coisa que acontece na universidade e não deveria ser considerado normal, manda uma mensagem pra gente no Twitter, no Facebook, no e-mail, no WhatsApp, com a hashtag NãoAnormal. E o endereço de todas essas nossas redes sociais vão estar também no post. Por fim, eu só queria agradecer as pessoas que me ajudam a criar o Polifonia. Queria agradecer a professora Eglantine Gelli e a Mariana Lorena, que eu esqueci de agradecer no episódio passado, e que me ajudaram a criar a pauta e elaborar as perguntas para o episódio de PFOL. Eu gostaria de agradecer a professora Jacqueline Lindstrom, gostaria de agradecer aos meus pais, gostaria de agradecer também as pessoas que não têm uma contribuição específica, mas que me ajudaram bastante, principalmente no início do podcast, que foram o Getúlio Xavier, a Lívia Inácio e o meu irmão Natan de Oliveira. E por último, mas não menos importante, eu queria agradecer a minha equipe, o Carlos Pegurski, que é meu orientador, e a Júlia Rinaldin e a Luciana Marque, que sem essas pessoas não existiria a Polifonia. Por hoje é só e até a próxima semana.